Eu quero ver essa galera. Os gigantes se levantam a cada dia, a todo momento nos tentando destruir, nos gestos e no olhar, buscando nos tragar. Ou tão somente acovardar, vocês param homens, sabedoria ao que crê, os mistérios de Deus, pra mim e pra você, vocês podem ganhar.